Olá, galerinha do MG, feliz ano novo! E para começar o ano, um novo podcast dos Tosquinhos. Eu sou a Rosinha e vou apresentar junto com o Fada. Sou eu. Uma série sobre os anos 80. É isso mesmo. E para começar, vamos falar um pouco sobre cinema, dessa década que foi uma das melhores de todos os tempos. A década começou com o lançamento do filme Mad Max, que é um filme australiano de 79, mas que estreou nos cinemas americanos em 1980. O filme, acho que todo mundo deve conhecer, né? Foi estrelado pelo Mel Gibson e foi gravado nos desertos australianos. Então, aquela coisa de areia, um clima apocalíptico a partir do segundo filme. O primeiro não, o primeiro ainda é o mundo da forma como nós conhecemos. A partir do segundo teve um apocalipse e começou aquela coisa, a luta pelo combustível, a água se tornou raro. Então é um filme bem apocalíptico, assim, bem bacana. Sem zumbis. É um filme apocalíptico de areia, praticamente, né? E o pessoal meio louco, assim, umas gangues de motoqueiros que lutam por combustível e água. É muito bacana. Isso a partir do segundo filme. Primeiro já é mais uma coisa. Ele era um policial, né? Contra uma gangue, acabam matando, acho que a esposa dele, se não me engano, e tem uma vingança bem sangrenta. É um filme bem clássico. Aí a partir do segundo, de 81, que começou a parte assim, apocalíptica mesmo, que era ele um cachorro. Muito legal. E aí fechou o que seria a trilogia em 85 com o Além da Cúpula do Trovão, que tem participação da Tina Turner, ela também canta uma música da trilha, né? E você, o que tem a dizer assim, mais de filme dos anos 80? Bom, pra mim começou em 82 com E.T. É um filme do Spielberg. Eu adorei, chorei. Vi 8 vezes no cinema. Foi o filme que eu mais vi em toda a minha vida. E algumas curiosidades. É o filme, o Spielberg é o diretor que mais tem filmes na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Ele é um sucesso de bilheteria, o E.T., sendo o primeiro filme a ultrapassar a marca de $700 milhões. Nossa. Foi a maior bilheteria da história do cinema. Só passou pelo Jurassic Park, que foi do Spielberg também. Spielberg supera Spielberg. Exatamente. E olha, o E.T. assim, é a coisa mais fofa. Eu quero um E.T. pra chamar de meu. Minha casa, telefone. Lindo! E assim, eu acho muito legal que ele mostra a década de 80 como era, os brinquedos que as crianças tinham e como era. É muito legal esse filme, muito legal. Uma pequena curiosidade também, que a menininha é a Drew Barrymore. Isso! Ela foi, acho que, foi a única assim que realmente deu certo do elenco todo. Verdade. Ela teve um problema depois, assim, de adulta. Eu não lembro se foi com droga. Ela superou, deu a volta por cima e voltou ativa com força total. Verdade. Um outro filme também, assim, do comecinho da década é o Iluminado. Muito clássico. Sim, é um filme de 1980 baseado no livro do Stephen King. E o diretor é o Stanley Kubrick, né? Isso. E o Jack Nicholson faz o papel do brilhantemente. E é assustadora a cena quando ele incorpora mesmo sai atrás do moleque, virou até a capa, uma das capas do filme, né? A capa é quando ele dá machadada na porta pra matar Isso. a esposa. Um clássico também. Total. O que eu mais acho de sinistro mesmo no filme são as gêmeas. Não tem outro. Ele pode estar o capeta. Mas aquelas gêmeas, quando aparecem, eu não durmo. Com certeza. É um espetáculo aquele filme, muito bem feito. Então fica aí a indicação. Tem uma série já produzida nos anos 90, acho que de 93, que aí são acho que 6 episódios, mas não é tão aterrorizante quanto o filme. Não, o clássico é o filme mesmo, não tem... Com certeza. Nessa linha de filme de terror, tem um de 82, chamado Não Adormeça. É um filme que não foi lançado no cinema, só passou na TV. E ele só tem mesmo em VHS. E ele, mesmo assim, é muito raro nas locadoras, ele é em falta. A única forma de você conseguir ver esse filme é baixando pela internet. Olha que engraçado, né? Viva os torrents! Viva! Um outro filme também que começou assim, uma saga dos anos 80 foi o Sexta-feira 13, né? O Jason, sim. O primeiro filme é de 1980 e durante toda a década teve várias sequências. Na minha opinião, o mais clássico de todos do Sexta-feira 13 é a parte 6, de 86. Que é aquela cena que começam eles desenterrando o corpo do Jason e aí cravam uma barra de ferro no coração dele, cai um raio e ressuscita e ele começa a matança. Isso sim é o auge do cinema trash dos anos 80, completamente assustador. Eu era pequeno, eu assistia só pra passar medo e não consegui dormir depois. Meu Deus, eu sou a única pessoa do mundo que não viu um filme dele. Nossa, deve ser a única mesmo. Então. Eu nunca vi, realmente eu vou ter que ver. Bom, eu gosto de filmes de terror trash também. Aí nessa linha está o Footloose, né? Muito terror. Muito terror, com Kevin Bacon lindamente dançando lá, soltando a franga. Lé. É um espetáculo, cara. Realmente só vale pelo baconzinho lá dançando. Foi um sucesso comercial, faturando 80 milhões de dólares. Ele recebeu em duas indicações ao Oscar pelas duas músicas. Cara, não tem como você não conseguir dançar com a música. É um pequeno clássico, sim. É um pequeno clássico. Outra série que começou nos anos 80, que foi uma trilogia e depois em 2011, se eu não me engano, saiu a quarta parte, é o Indiana Jones. Né? Muito bom, muito bom. É o primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida, de 81. E as sequências são o Templo da Perdição de 84 e a Última Cruzada de 89. E assim, dispensa apresentação, né? Harrison Ford, assim, no auge da carreira dele, produção do Spielberg, se eu não me engano. Então é fantástico. Nessa linha do Indiana Jones, teve um chamado Alan Quatermain. Verdade. Era bem estilo Indiana Jones, mas assim, quem mesmo tirava todo mundo da cadeira era Indiana Jones. É, aquela bola rolando, né? Verdade, clássico. Tanto que o Tomb Raider, o game que todo mundo conhece, foi meio que baseado no Indiana Jones também. E tem o Tudo por uma Esmeralda também, se não me engano, ainda é finalzinho dos anos 80. É, eu esqueci o nome dos atores, mas é um pequeno clássico, bem estilo Indiana Jones. Depois tem várias cobras, mas tipo, clássico mesmo é Indiana Jones. Nessa linha assim de aventura tem os Goonies. Muito bom. Muito bom, de 85, do Spielberg. Eu acho que eu sou fã do Spielberg. Não, ele é fantástico, o cinema dele é muito mágico. E assim, é aquele filme pra você assistir com família, comendo pipoca. É muito divertido e tem a trilha sonora com a Cyndi Lauper, que eu adoro, adoro. Muito legal. Uma aventura bem legal. É, em 82 também foi produzido Conan, o Bárbaro, com o Arnold Schwarzenegger, que eu acho que é um super clássico. Assim, não gostei da versão de 2011, apesar de eles terem inovado, não ter sido uma cópia, mas eu acho que Conan no cinema tem que ser o Schwarzenegger mesmo, não tem pra ninguém. Verdade. E aí teve o segundo filme, né, de 84, se não me engano, que não fez tanto sucesso, é Conan o Destruidor. Mas mesmo assim, é o Conan. Ele não foi escolhido pra esse filme porque ele tinha sido Mr. Universo, uma coisa assim? Exatamente. E, se não me engano, ele é australiano. Eu não tenho certeza, mas ele acabou entrando no cinema americano assim. E aí os anos 80 foi o auge da carreira dele, né? Verdade. É, os anos 80, a primeira parte dos anos 90. Teve muito filme legal. Inclusive o Exterminador do Futuro, de 84, também com ele. É, foi um ano bem legal pra carreira dele, né? Com certeza, uma década, né? Foi muito bacana. Aí também o outro que bombou nessa década foi o ator do Rambo, né? Verdade. Sylvester Stallone, é. O primeiro Rambo é de 82, e aí foram as sequências, apesar de... E o Rock também, né? também. Ele produziu, né? Quem queria produzir o filme. E ele foi um sucesso. É, o primeiro filme é de 76, mas a sequência já pegou todos os anos 80, assim. Foi bem anos 80. É, o primeiro ele ganhou Oscar, parece que de filme, diretor, uma coisa incrível, assim. A carreira dele bombou pelo rock. Que começou com rock. Rambo teve desenho também. Sim, um desenho muito clássico. Fizeram Rambo. 80. Eu lembro da música, passava na Globo. Acho que muita gente que tiver mais de 25 deve lembrar disso. Era muito bom, muito bom. Antigamente eles faziam muito desenho de filme, né? Com certeza, tinha muito. Adaptações, Robocop mesmo, teve desenho. Né? Uhum. Então, pra finalizar esse bloco, eu vou escolher a música do Footloose, com Kenny Loggins. E você, Fada? Bom, eu... A gente falou muito do rock, do Sylvester Stallone, a Eye of the Tiger. Muito bom. Vamos lá. We'll be right back. Bom, voltando, né, segundo bloco, lembrando de filmes que ficaram de fora, né, ainda tem aqui de 1982 Blade Runner, Ridley Scott, baseado no livro do Philip K. Dick. Esse também é um que dispensa apresentações, né? Harrison Ford novamente, eu acho que foi a década dele, e um dos filmes mais que marcaram assim, a ficção científica. Cidades futuristas, carros voadores, androides, na verdade não são androides, são replicantes, eles eram uma mistura de uma coisa meio cibernética com partes humanas, é uma coisa, eu não entendi muito, é um filme muito complexo, né? Mas marcou pra caramba. E o escritor, o Philip K. Dick, ele era um cara que ele se drogava pra escrever, então ele ficava loucão e tinha as ideias, assim, muito louco. Meu pai, é, outro dele é o Minority Report, que já é um filme mais atual com o Tom Cruise. O Vingador do Futuro, que tem a versão de 1990 com Schwarzenegger, e agora, o ano passado, em 2012, teve uma refilmagem. Então, assim, é ficção científica total. Ainda em 82, né, nós tivemos A Morte do Demônio, né, que também é conhecido no Brasil como A Noite Alucinante, que é um terror, assim, bem trash, produção tosca, do Sam Raimi, que é o diretor, ficou conhecido por dirigir os filmes do Homem-Aranha, aquela primeira trilogia que teve. E o cara, ele, pra gravar, ele não tinha dinheiro, então eles improvisavam, ele gastou assim, tudo que ele tinha pra fazer esse filme, ele apostou. Foi e nesse acabou... filme que o cara corta a mão e a mão sai andando e quer matar ele? Do Ash, com certeza. É, o primeiro filme de 82, ele tem um ar mais sombrio. Ele é, apesar da produção tosca, mas ele é bem mais aterrorizante, levado a sério mesmo. Uma coisa bem demoníaca, possessão, que ele trata de possessão. Eles encontram um gravador no porão da casa, onde eles vão passar um final de semana, e aí eles ouvem como se fosse uma invocação, o pessoal começa a ficar possuído. Então é bem aterrorizante, mas ao mesmo tempo trash, porque a produção é muito pobre, né? Depois, eu não sei se foi em 85, 87, teve uma espécie de sequência que na verdade é uma refilmagem do original. E aí eles colocaram um pouco mais de humor. Eu não gosto muito do segundo. Mas esse da mão é do segundo ou do primeiro? Eu não tenho certeza. Mas eu acredito que tem essa parte no primeiro também. Só que no segundo eles já levam um pouco pro lado do humor. É, mas é um clássico, né? 82 foi um ano magnífico pro cinema. Acho que só superado por 84. E aí em 82 também tem um Lobisomem Americano em Londres. Que é do diretor Joe Dante. É, que é uma dois amigos andando... Acho que numa floresta, na Inglaterra, eles são americanos, né? Um deles eles são atacados, um deles sobrevive, o outro morre, e ele começa a ter alucinações com um amigo que morreu, falando que ele ia se tornar um lobisomem, falando que ele precisava se matar, e aí ele é internado no hospital, acaba se envolvendo com uma enfermeira, vai morar na casa dela, uma coisa assim, e ele começa a se transformar. É um filme fantástico de terror. Talvez eu me atreva a dizer que é o melhor filme de terror da década de 80. Sabe? A transformação dele em lobisomem é fantástica. É um e sem recursos, né? Praticamente, porque em 82 recursos assim eram escassos, né? E a maquiagem era tudo baseado em maquiagem, na atuação dos atores. Então quando ele começa a se transformar é uma coisa assim, agonizante. É uns 5 minutos o cara se contorcendo, gritando, você vê a mão dele esticando, os pelos crescendo, ele, tô queimando, é horrível, assim, eu assisti e ia dormir traumatizado, mas feliz por ter assistido um bom filme de terror. Bom, os meus filmes são mais pra 85, eu gosto muito do Cocoon, que é dirigido pelo Ron Howard, ele colocou o irmão, a mãe e o pai, pra aparecer no filme. Ele não queria ninguém na aba dele, né? Fez todo mundo trabalhar. E tem uma curiosidade muito legal nesse filme. Tirando que é muito fofinho, porque tem um monte de velhinho que aí encontra a fonte da juventude, né? Que são os ETs. Tem uma música chamada Weekend in Havana, cantada por Carmen Miranda, O diretor fez uma homenagem para ela. E essa música é cantada pela Carmen no filme com o mesmo nome da música, em 41, né? E teve uma continuação do Cocoon em 88. Também foi muito bom, mas eu gosto mais do primeiro. Aí depois tem O Inimigo Meu. É um filme muito legal, assim, porque tem uma relação de pessoas que é um extraterrestre com um humano, e a relação que antes era de inimizade vai se transformando numa grande amizade. E tem o Dennis Quaid num dos papéis principais, e é um filme assim, que marcou muito a minha infância, porque foi a primeira vez assim, que eu vi coisas diferentes, sabe? Pessoas diferentes interagindo e tendo uma amizade, sabe? Foi uma coisa mais filosófica, assim. Legal, eu lembro pouquíssimo desse filme, assim, mas eu tenho uma recordação. Foi um grande sucesso, verdade. Foi. Aí depois tem Os Aventureiros do Bairro Proibido, com Kurt Russell. Esse filme foi em 86. E a direção foi do John Carpenter. Eu lembro desse filme. É uma coisa meio... Tem um bairro chinês. Isso. Eu tenho uma recordação bem legal desse filme. Aí tem o cara lá dos raios. E tem uma sequência de luta dentro de um templo. É muito legal. Assim, são filmes para assistir mesmo em sessão da tarde, em casa, comendo pipoca. É, cheio dos efeitos especiais. É, né? Muito legal. Que eram defeitos especiais, mas na época... Era bonitinho, era bonitinho. Verdade. E tem o Curtindo a Vida Doidado. Nossa, esse marcou muito. Eu aprendi a faltar na escola com aquele cara. Coisa feia. Sério. É, o Matthew Broderick tá muito legal nesse filme. O Charlie Sheen faz um drogado, né? Nossa. É, olha só. E a Mia Sara, que faz nesse filme a namorada do Matthew Broderick. É, o primeiro filme dela foi com o Tom Cruise, chamado A Lenda, em 85, que foi muito legal também. É um filme que conta história de fadas e de um mundo de floresta encantada. É muito legalzinho. Filme. Aí tem o unicórnio, que eles pegam o chifre do unicórnio. É uma coisa muito fofinha, muito fofinha. Muito bonito esteticamente, assim, também. Muito, muito lindo. Os cenários, eu lembro, marcou muito. Aí depois vem O Labirinto, A Magia do Tempo, com o David Bowie, que é de 86. Ele segue uma linha um pouco musical, né? É, totalmente. O David Bowie é o cara master lá, que a garota tá chateada com o irmão, porque o irmão tá chorando muito. Aí ela dá o irmão pros duendes, e aí eles vêm pegar mesmo uma coisa que ela achava que era só da cabeça, mas os duendes vieram e pegaram a criança, e tem um tempo pra ela passar o labirinto e pegar a criança. Na verdade, pra mim, o filme se resume no David Bowie, e a música do David Bowie, né? Com certeza, um clássico também. Total, assim, foi um dos filmes que eu mais curti ver. Bom, eu quero dedicar um bloco inteiro a falar de filmes de 1984, então eu vou pular, vou falar alguns filmes que eu gostei em 85, e no próximo bloco eu volto para 1984, né? Em 85, assim, acho que o que marcou mesmo foi a estreia da trilogia do De Volta para o Futuro. Grande. É, novamente Steven Spielberg arrasando, assim, filmes para adolescente, para família inteira, né? Teve a estreia em 85 e as sequências, o segundo, acho que em 89, se não me engano, e o terceiro já em 1990. Mas foi um filme, assim, que marcou muito, sabe? Aquela coisa, o DeLorean, o velho cientista, coisa de viagem no tempo. O tênis, que depois teve até propaganda, né? Verdade. Então, o tênis não foi bem tênis, foi o carro. Sim, o DeLorean, né? Que era o sonho de consumo de toda criança, assim, sonhava. Então, o negócio daquele viajar no tempo. Esse filme é fantástico, é cinema viajadão mesmo, assim, ele faz você acreditar que aquilo é possível, né? É, e assim, o ator também, acho que é Michel Jamie Foxx, se não me engano, que depois, no final dos anos 90, descobriu que estava com o mal de Parkinson. Isso. Ele teve que largar a carreira. Eu acho que ele criou uma fundação e se dedicou a isso. E assim, 85 também tem o filme Bala de Prata, que também é conhecido no Brasil como A Hora do Lobisomem, que é baseado num livro do Stephen King, que é com crianças também. Né? O Stephen King, muitas pessoas pensam que isso escreve terrorzão, mas às vezes ele coloca criança no meio e acaba se tornando mais aterrorizante. É, e ele também, ele às vezes pega o drama e tudo. Mas A Hora do Lobisomem é um filme, acho que pra adulto, mas que encanta criança, porque você se sente no papel daquele moleque, sabe? A cidade aterrorizada por um lobisomem. É um filme fantástico. A produção dele foi bem legal. Não sei se ele foi tão fiel ao livro, eu não li o livro, mas marcou muito. E pra fechar o bloco, qual a música que você escolhe? Olha, como eu falei no De Volta para o Futuro, eu acredito que não tem nada melhor do que a The Power of Love. E eu vou de Twist and Shout com Beatles pra curtir a vida doidada. Clássico, clássico. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out, baby. Work it on out, work it on out. You know you look so good. Look so good. You know you got me going now. Got me going. Just like a new. Bom, galera, voltando, né? Vamos começar o terceiro bloco. E eu havia prometido um bloco inteiro de filmes de 1984. Eu acho que foi um ano incrível, assim, pro cinema. Talvez o ano mais iluminado da década de 80. Iluminado você já falou. Tá certo, tá certo. Então, assim, começando falando dos Caça-Fantasmas. Putz, clássico. De 1984, também acabou se tornando desenho, passava na Globo, o pessoal que foi criança, assim, nos anos 90, porque apesar de ser de 84, o desenho estourou na década de 90, final. Foi. E teve um desenho baseado no desenho dos Caça-Fantasmas. Exatamente, mas tinha duas versões, uma versão com eles diferentes, assim, era, eu não gostava da outra versão. Ah, não fala não, eu adorava a outra versão. Eu adorava a música da outra versão, a entrada. Eu tenho a música. Oh, meu Deus. É muito bom. Muito bacana. E a sequência, né, Os Casos Fantasmas 2, que foi em 1989, que não fez tanto sucesso quanto o primeiro, mas também é muito legal. Tem mais uns efeitos melhores, mas o primeiro... Eu acho de sequência, o primeiro é sempre o melhor. Com certeza, é difícil uma sequência superar. É muito difícil, eu já vi casos, assim, mas é a cada 100 filmes... 99, o primeiro é o melhor. Ainda em 84, nós tivemos a estreia de uma outra franquia, assim, que virou uma trilogia, depois uma quadrilogia e por aí vai, que é o Exterminador do Futuro, o grande Arnold Schwarzenegger. Não tem o que falar, Exterminador do Futuro virou uma legião de fãs, virou um cult completamente. E é engraçado porque o filme de 84, ele é o vilão, né? Ele não é o mocinho. A partir do segundo filme, de 90, o Schwarzenegger, ele volta como um robô reprogramado para defender o garoto lá. No primeiro filme, não. O primeiro era para matar o garoto, não era? Exatamente. Que aí ele se joga num troço lá e aí ele derrete, uma coisa assim? É, ele vem para matar a mulher, acho que era Sarah Connor, se não me engano. E ela ia dar à luz ao moleque que seria o líder da resistência dos humanos contra os robôs no futuro. E a missão do exterminador é matar a mulher. E vem um outro cara, um humano, para defender ela, que acaba se tornando o pai do moleque. Ui. No futuro eles eram amigos, e ele viaja no tempo para defender e acaba se tornando o pai. É muito, assim, conflitante as ideias, mas é um filme, na minha opinião, o melhor Exterminador do Futuro. E um dos Exterminadores teve a trilha do Guns N' Roses, né? Que é o segundo, de 1990. É. Que é o Welcome to the Jungle, não é, acho que não, é o... Não, é You Could Be Mine. Isso, exatamente. E tem até um clipe do Guns com cenas isso, do filme. Isso, muito bom, muito bom. Marcou demais, né? Apesar de ser 1990, ainda é finalzinho dos anos 80. Então tem tudo a ver, assim, aquele clima. E Guns estourou, né, nessa década, né? É fantástico, né? Um outro filme também de 84 é A História Sem Fim. Esse você não assistiu, né? Não assisti. Mas é um pequeno clássico também. Eu não sei porque eu não assisti. Acho que falta de oportunidade, talvez, mas é um filme espetacular. Um garotinho, ele encontra um livro, não sei se ele pegou na biblioteca ou ele ganha. Eu sei que ele começa a ler e as coisas começam a acontecer, ele cai dentro disso. É uma coisa meio Alice, assim, meio... Mas é fantástico, é trilha sonora, os efeitos para a época, para, né, pro ano de 84, marcou a infância de muita gente. A música também, eu não tenho o que falar, é um filme fantástico. Teve um relançamento agora em 2011 em Blu-ray. Aí ele foi todo remasterizado, tem até um trailer no YouTube, se tiver oportunidade, procura. A História Sem Fim, a versão de 84, mas de 2011. É incrível, você jura que o filme foi produzido em 2011, tão perfeito que ficou a restauração dele. Que legal. Mas é o original mesmo, sabe? Só foi refeito só. Um outro filme também de 84 que marcou muito são os Gremlins. O Coisa Linda também teve o Gremlins 2. Teve. Ele é produzido pelo Steven Spielberg, mas o diretor é o Joe Dante, né? Lembrando que o Joe Dante, ele foi o diretor do Lobisomem Americano em Londres, de 82, e antes ele tinha dirigido um outro filme de lobisomem, que eu até esqueci de falar no começo, mas é Grito de Horror, é um filme de 81 também do Joe Dante. Então ele se especializou em lobisomens, monstros, assim, foi uma década que marcou muito a carreira dele, desse diretor. O cara é fantástico, né? E Gremlins, ele é um humor negro, ele não chega a ser um filme de terror, mas ele também não é uma comédia pura, em alguns momentos você leva uns sustos, assim. Eu acho que todo mundo que tiver ouvindo o podcast conhece, são aqueles bichinhos que não pode molhar, não pode alimentar depois de meia-noite, né? E aí quando acontece isso, eles se reproduzem e acabam... E se transforma naquele outro que é mal. Exatamente. É muito fofo. No filme, no segundo filme, eles invadem, eu acho que é uma estação de TV. Isso, é no segundo. É, eu adorei o segundo filme. É bacana também. É mais puxado pra comédia. É, ele chega a ser mais comédia do que o primeiro. É muito legal, muito legal. E aí, seguindo essa linha, foi produzido um outro... meio cópia, mas não tão cópia, que marcou, que tem várias sequências, são aquelas criaturas que são umas bolinhas que se unem, ficam bolas gigantes. Muita gente deve lembrar desse filme. Não vi, não. Ele é uma cópia barata, não uma cópia, mas foi estimulado, assim. Muito bacana esse filme, Criaturas. Acho que eu vi até os seis, Criaturas 6, né? Mas um pouco... credo. É, fora do nosso contexto, né? Ainda no 84, né? Estreou o primeiro Karate Kid, A Hora da Verdade. Muito bom, muito bom. É, com o Daniel San. Todo mundo queria ter um japinha daquele, né? Pra... um mestre, né? Verdade. E acho que todo mundo que tá ouvindo lembra também. Karate Kid. Daí teve três sequências, um de 86, um de 89, com os mesmos atores. E depois um quarto filme, ainda com o velhinho, acho que é o Pat Morita, se não me engano, o ator. Mas quem foi uma menina. Foi a que fez a... a Hilary Swank. Isso. É. Meninos Não Choram. E aquele outro de boxe também. Garota de Ouro. E aí fizeram... o Jack Chan fez um filme... um outro Karate Kid. E ele faz o papel do Japinha. Olha, eu boicotei, porque eu achei... Não, eu achei muito legal, assim. Ele é naquela linha, mas a história... completamente nova. É. Aí, valeu a pena. É um outro filme, vale a pena ver também. Só usaram o nome mesmo. Né? Isso. Usaram o nome e a base, mas é tudo mais moderno, é atual, sabe? Ah, fizeram... remake, não remake. Não. É muito bom, é muito bom. Vale a pena ver, sim. E ainda em 84, um Tira da Pesada, né? Muito legal. Acho que foi um filme que deu um impulso na carreira do Ed Murphy, assim, que ele virou um grande ator dos anos 80. Com certeza. Depois afundou, né? Começou a fazer uns filmes, foi criticado e tudo, mas os anos 80 foi dominado pelo Ed Murphy. É, não, ele voltou com aquele Professor Dolittle, sei lá como é. Little, é. Isso. É verdade, mas o Tira da Pesada marcou a infância de muita gente. É, tem humor, tem ação, tem músicas legais, um clima bem anos 80, você vê os carros, as pessoas, as roupas, não tem como... Os anos 80, eles são bem característicos, né? Cor na roupa, os modelos... os cabelos... Tudo. Eu acho que foi uma década completamente diferente de qualquer outra. Verdade. Foi muito alegre, muito colorida, as cores ácidas e vibrantes. Muito bacana. Quem tiver oportunidade e quiser baixar ou alugar ou comprar, pegue e Tira da Pesada. Para fechar esse bloco, né, de 1984, que são todos os filmes de 84, é A Hora do Pesadelo. Sim, Fred Krueger. Ele foi dirigido pelo Wes Craven. Muita gente não sabe disso mesmo, porque sabendo há pouco tempo, assim. Ele foi o diretor do Pânico, então ele... essa geração mais jovem, ele destacou dirigindo a série Pânico, mas ele já é de longa data, então ele dirigiu o primeiro filme, né, de 84. Teve várias sequências durante os anos 80, com um remake, acho que em 2010, se não me engano. Eu gostei, mas não me empolgou o remake de 2010. Eles tentaram trazer de volta o Fred Krueger com efeitos melhores, tudo. Mas acho que nada supera aquele clima dos anos 80. E não teve um que era Fred Krueger com Jason? Versus Jason. Acho que esse é finalzinho dos anos 90. A mesma coisa fiversom aqueles dois... Alien versus Predador. Isso. É, Hollywood tentando ganhar dinheiro, né? Mas acho que nada se compara aos originais. Predador é dessa época? Predador é um filme de 87. É, mas também marcou, até porque o primeiro tem o Arnold Schwarzenegger. É uma história bem bacana. E aí a sequência avacalhou com tudo. Na minha opinião, um dos piores filmes de todos os tempos, a sequência do Predador. É muito ruim. Completamente... É descartável, diálogo ruim, efeito ruim, história ruim. Foi um verdadeiro fracasso, assim. Tanto que eu não sei se chegaram a ter coragem de fazer um terceiro filme. Eu acho que só voltaram com o Predador naquela série Aliens vs Predador, que tem efeito, mas também não tem história, né? E com isso fechamos 1984. Aí eu escolhi uma musiquinha aqui e você escolhe a sua. A minha é de 84. Deixa eu ver... Pode ser... Você vai escolher qual? Bom, eu quero uma da Tina Turner do Mad Max. Que, na verdade, estourou-se no terceiro filme de 85, mas não tem problema, que nós já falamos de Mad Max aqui, né? É We Don't Need Another Hero. Eu quero o do Tira da Pesada, The Hero Zone. Muito bom. Oh! Então, para fechar o último bloco, eu começo falando sobre os filmes do finalzinho da década de 80. Aí tem Garotos Perdidos, que é um terror adolescente muito bom, muito bom, muito bom. E a música é de primeira. Foi dirigido pelo Joel Schumacher e tem um cara que faz a série, né, 24 Horas. É o Kiefer Sutherland. Isso. Não se pronuncia assim, mas ele, eu acho que começou a carreira dele ali. Foi o primeiro filme de vampiro que eu vi na vida. Se eu não me engano, talvez tenha sido o meu primeiro também. Ele não é um filme assim pesado, tenebroso. Ele é um filme mais adolescente, mas marcou a adolescência de muita gente. Muito legal, muito legal. E a trilha sonora fantástica. Tem umas cenas engraçadas, aquela parte do alho. Fantástico. E aí tem as sequências, né? O 2 e o 3 já, no final dos anos 90, se não me engano. Não, do 2008. 2008 e 2011. Exatamente, muito tempo depois. Eu não assisti, eu fiquei com o pé atrás, mas estou até pensando em procurar. É, até porque a gente gosta muito desse filme, né? Vale a pena só por título de curiosidade mesmo. Aí depois tem Os Fantasmas Se Divertem, do Tim Burton. E aí tem o Tim Burton com O Casamento Perfeito, que é com o Danny Elfman, que faz a trilha sonora. Eu adoro quando eles trabalham juntos em trilha sonora e filmes. Com certeza. E ganhou o Oscar de melhor maquiagem. Winona Ryder também, isso, né? Isso, ela tá bem novinha, bem novinha. E depois ele trabalhou com ela novamente no Edward Mãos de Tesoura. Isso, e esse filme teve um desenho também. Não, o desenho passou em vários canais, se eu não me engano passou no SBT, depois na época na Record. Era um desenho bem legalzinho, sim. E essa década de 80 foi muito legal porque vários filmes se transformaram em desenho. Com certeza, e sempre desenhos legais, né? Exatamente, Rambo, Os Fantasmas Se Divertem, Robocop, Os Caça-Fantasmas. Ainda em 86 também tem A Hora do Espanto, que é um filme assim, clássico de vampiros, né? O carinha, ele descobre que a mãe dele tá namorando um vampiro e toda aquela coisa de não contar, de fugir do cara. E aí esse filme, A Hora do Espanto, ganhou uma versão agora em 2011 ou 2012. Eu sei que tem um ano, ali pouquinho, que saiu a nova versão. Eu não assisti, mas estou assim louco para alugar ou baixar. Ainda em 86, uma outra trilogia que marcou assim, uma geração foi o Highlander, né? A saga do Guerreiro Imortal. Christopher Lambert. Aí, a única forma de matar é decepando a cabeça. Tem o Sean Connery também no filme. O Sean Connery gravou no primeiro filme em uma semana, porque a agenda dele estava muito apertada, então gravava ele gravou dele todas em uma semana. Depois encaixaram. Isso. É, as sequências eu acho elas fraquinhas, apesar de complementarem, mas o original é muito bom. Ah, eu sou suspeita porque eu adoro Highlander, então pra mim todos os filmes são lindos, todos os filmes são maravilhosos, e o Highlander é maravilhoso, lindo, e não tinha que morrer mesmo. E se eu não me engano, tem uma versão em desenho também. Do Highlander? Eu tenho quase certeza que eu cheguei a assistir na Globo, depois vou até fazer uma pesquisa, mas eu lembro vagamente de um desenho do Highlander. Olha só, isso eu não sabia. E ainda em 86, que foi um ano mágico, assim, teve Cometa Halley, teve um filme baseado em um livro do Stephen King, né? Pra quem pensa que ele só escreve terror, suspense, é o Conta Comigo. Muito legal, que teve o River Phoenix e um dos atores do Garotos Perdidos também. Olha. Aquele que fez o 24 Horas, eu acho. Ah, será que ele tá nesse filme? Pode ser. Eu lembro de uma cara familiar, assim. Ele é um filme de 86, a história dele se passa em 1959. Não foi o... Foi o Corey Feldman. Ah, tá, um dos atores. É. Não é o principal, mas é um dos atores. Eu lembro do rostinho dele. Né? E a história se passa em 59, começa com... O ator principal narrando assim, que ele lembra da infância dele, quando ele tinha 12 anos, e aí eles vão atrás de um corpo de um outro menino que se perdeu e está desaparecido. É um filme fantástico assim, sobre amizade, sobre acontecimentos que marcam a vida de uma pessoa, é muito bom. É baseado num livro, num conto do Stephen King, mas é fantástico assim, me marcou muito esse filme. E a trilha sonora também é legal. É, eu assisti ele acho que em 92, já depois de uns 7 anos de gravado, mas Marcou muito. Esse filme é muito legal, sim. Aí, em 87, mais uma estreia de peso, assim, pra quem, os amantes do terror, que é o Hellraiser, Pinhead. Ele é uma produção, assim, aquele da caixinha? Isso. É um filme inglês de 87, e é baseado num livro, se eu não me engano. Acho que é do Clive Barker. Posso estar enganado aqui, mas tenho quase certeza que é do Clive Barker. É muito legal isso, pra quem gosta de terror, mas ele é pesado. Eu me lembro que eu vi na TV, passava na Sessão da Tarde. Sessão da Tarde na década de 80 era melhor. Era truzona, não tinha censura. Não, passava... e era assim, os melhores filmes passavam na Sessão da Tarde. Com certeza, eu até matava a aula pra assistir filme. E eu gostava, depois da Sessão da Tarde, vinham as séries. Sessão tinha... Aventura. Isso, Mulher Maravilha, era Hulk, que mais? Não tinha Malhação na época. Graças a Deus. Aí vinha MacGyver. MacGyver, muito bom, muito bom. Viva os anos 80. Em 87 também, dois filmes, assim, nós já falamos de um, que é o Predador, né, com o Arnold Schwarzenegger, que também, né, o primeiro filme virou cult, a sequência não presta, horrível, detestável, mas o primeiro filme é muito bom. E o Robocop, que também teve sequências ruins. São ruins, são péssimas as sequências. Teve desenho também. Teve desenho. Mas o primeiro filme de 87 é do Paul Verhoeven, uma coisa assim, o nome de Deus, eu sou péssimo em pronúncia. Mas ele é um diretor que ele tenta passar uma mensagem assim, nos filmes, sabe? Aquela coisa de a sociedade meio paranoica, meio controlada. Ele é um diretor muito bom. Procurem filmes desse diretor, sabe? O primeiro Robocop é muito legal. Tem uma cena meio grotesca, de violência. Não é um filme bobinho como muita gente pensa, que deve ter assistido sequências, a série. Não, ele é bem legal, bem legal. Ele é bem pesado. O assassinato do policial no começo, do Murphy, os tiros, você vê os pedaços de carne voando. É muito pesadão, muito truzão o filme. É bom pra se ter na... na videoteca. Com certeza, se eu não me engano, ele é baseado nos quadrinhos do Robocop. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito muito que os quadrinhos vieram antes do filme. Aí depois vem os Mamonas e faz Robocop gay. Aí afundou de vez o nome do personagem. E fechando a década, na minha opinião, é óbvio que muita coisa ficou de fora, não tem jeito. A gente esquece, amanhã lembra que foi feito meio que no improviso, assim. Mas fechando, um filme que me aterrorizou, que me deixou traumatizado, assustado, com medo de ir no banheiro depois do filme. Que horror! Foi O Cemitério Maldito. Baseado também num livro do Stephen King, que é aquele do molequinho, que tem o gato, depois o gato volta, e aí depois o filho morre atropelado, o pai enterra ele no cemitério indígena. Ai, meu Deus, é maldito mesmo o filme. Nossa. É, o cemitério que diz que trazia os mortos de volta. Então, primeiro eles enterram o gato. E aí o gato volta. Meio do mal, assim, meio assombroso o gato. E aí ele morre, né, num acidente. Eu até lembro da cena do caminhão. Eu acho que eu tô começando a ficar com medo. Aí mostra o caminhão passando, você vê só o sapatinho do menino. Assim, uma cena bem clássica, né? E aí ele enterra o filho, acho que a mulher tinha viajado, uma coisa assim, e o moleque volta bem demoníaco, um filme clássico de terror. Mais terror do que isso, só corra que a polícia vem aí. Muito aterrorizante. É, e é com aquele velho da cabeça branca. Isso. Velho da cabeça branca. Que eu não lembro o nome também dele, mas... eu adorei todos esses filmes. Corra que a polícia vem aí. Apertem os cintos que o piloto sumiu. Eram meus filmes favoritos, assim. Verdade. Outro da década de 80 que a gente ia deixando passar, que segue essa linha, é o Loucademia de Polícia. Também. Várias sequências. Eu não lembro o ano do primeiro filme, nem o ano dos outros, mas com certeza começou nos anos 80. Com certeza. E aí teve também, tiveram também várias outros parecidos. Teve um com Charlie Sheen, mas muito legal, muito legal. É, foi uma época mágica, assim. Quem viveu os anos 80, o cinema, a música, a TV, não esquece jamais. Não. É uma década que não volta. Não adianta querer reviver, porque... É, só cinema mesmo. Você liga seu DVD, coloca o filme e viaja. É, só quem viveu essa década realmente. E aí, pra fechar o podcast, né, como nós falamos muito do Highlander, eu vou ficar com a King of Magic do Queen, que foi feito pro filme. E o Queen produziu um álbum, acho que compôs 6 músicas, especialmente pro Highlander. E eu vou de Echo the Bunnymen, People Are Strange. Muito bom, cover do The Doors. Exato. Stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are under when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. Magic, magic, magic, magic.